alegre chegou aqui neste lugar, pra curar enfermidades e problemas solucionar. Ele é médico formado desde a fundação, cura lepra, cura câncer, cura da pressão, cura coluna, cura AIDS e troca coração. Este Deus é demais, quando ele quer, ele age, ele faz. Ele é tremendo, ele é forte, é capaz. Sabe, poderoso, se crer e esperar. Compaixão de mim. E Bartimeu mais alto estava a clamar, e a multidão mandava ele se calar, dizendo a ele: o mestre não vai te escutar. Mas o clamor de Bartimeu a Jesus chegou, e logo Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou: mestre, eu quero enxergar. E a multidão toda se espantou quando Jesus falou: cego vê, a tua fé te salvou. Este Deus é demais, quando ele quer, ele age, ele faz. Ele é tremendo, ele é forte, é capaz. Poderoso, se crer e verás. É demais, é demais. Todas as maravilhas que este Deus faz, ninguém pode explicar. Seu poder é demais. Além de tudo isso, ele faz muito mais. Na cidade de Betânia, um grande fato aconteceu. Jesus soube que seu grande amigo Lázaro morreu. Chamando seus discípulos, partiram pra lá. Marta chorando viu Jesus, correu pra lhe abraçar. Disse: se estivesses aqui, Senhor, ele não teria morrido. Jesus disse a ela: teu irmão há de ressuscitar. Pediu que chamasse Maria, chorando veio a lamentar. E logo perguntou: onde o colocou? Chegando ao sepulcro, meu Jesus chorou. Disse: tirai a pedra, e gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou.